Zorije spomenuto, ante o campo de batalha, cicatrizando ainda cada corte da navalha. Crê que cada luta vem pra nos fazer crescer, e que o choro da noite só dura até amanhecer. O problema é que a gente pensa que não vai ter fim, que nada vai se resolver tão simples assim. A noite é sempre fria, vazia e só, impede de enxergarmos um futuro bem melhor. O travesseiro parece uma pedra, não deixa sonhar. O pesadelo acordado parece não acabar. Desespero noturno aumenta ainda mais o drama. Deixa em cacos o palácio com torres de porcelana. Andar de lá pra cá e a alma na agonia. O chicote estralando nas costas da alegria, sabendo que o barco balança pra lá e pra cá. Saiba que tá contigo aquele que acalma o mar. Lá fora e os problemas estão no ar. Batalha e lute, nunca deixe de sonhar. Teu sonho pode mover o impossível. Creia que Deus é fiel, está contigo. Só vi lá fora e os problemas estão no ar. Batalha e lute, nunca deixe de sonhar. Teu sonho pode mover o impossível. Creia que Deus é fiel, está contigo. Às vezes parece que a noite não vai terminar. Abre e fecha a janela, cadê o sol? Não vem brilhar. Big Sansão, sem força e sem direção. Mas qualquer hora dessa eu boto os filhos teu no chão. Não me encontro, não me vejo, então pare e ajoelho. As olheiras de preocupação destacam no espelho. Tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra fazer. Nem sei por onde começar, não consigo me entender. O nó na garganta revela o fio desse desgosto. Lágrima inevitável vem rasgando o meu rosto. Mesmo em meia tempestade, luto pra ficar de pé. Posso perder tudo, só não perco o autor da fé. O Deus de aliança que nunca falhará. Passa terra, céu e mar, mas sua palavra ficará. Não preciso entender o caminho que tem pra mim, só quero que esteja comigo nele até o fim. Já vi lá fora e os problemas estão no ar. Batalha e lute, nunca deixe de sonhar. Teu sonho pode mover o impossível. Creia que Deus é fiel, está contigo. Já vi lá fora e os problemas estão no ar. Batalha e lute, nunca deixe de sonhar. Teu sonho pode mover o impossível. Creia que Deus é fiel, está contigo. Confiante na palavra que dá força pra viver. Eu não preciso enxergar, acredito mesmo sem ver. Que contigo todas as muralhas são pequenas pedras, e que a cova de leões é um jardim de flores belas. E eu vou correr pra quem, se não for pro teu abraço. Me carrega quando não consigo dar nenhum só passo. Deus de paz e provisão me sustenta em sua mão. A conclusão é que sentir é vã minha respiração. O firmamento anuncia tua grandeza e tua glória. Tuas promessas são verdades e não coisas ilusórias. Me deu fuga do inferno, pôs letras em meu caderno. Me deu um amor sincero, convidou pra ser eterno. Nem mereço, mas foi pago o preço. Hoje eu agradeço muito antes do começo. Me amou antes do preço. Não para, desampara, prepara de forma rara. Ampara, fico de cara quando a porta se escancara. Ele é Deus, rapá. Ele é Deus, ei. Lá fora e os problemas estão no ar. Batalha e lute, nunca deixe de sonhar. Teu sonho pode mover o impossível. Creia que Deus é fiel, está contigo. Já vi lá fora e os problemas estão no ar. Batalha e lute, nunca deixe de sonhar. Teu sonho pode mover o impossível. Creia que Deus é fiel, está contigo.